olhos já nem tem lágrimas. De tanto que eu já chorei, e hoje eu decidi dar mais uma chance pro amor. Não me causa dor. Meu coração tá pro amor, não me